do colega número 2 autorizado. 8-0. Posição 2 no 714, correto? Afirmativo, no 714. Meia, quadro 3, solo 03, vive direito e chame solo em 121, décimo 9. Direita, solo 119, do latim 643. Boa noite, táxi de Alfa, passando da Juliette. De Alfa, passando da Juliette, por um recorde. 24062 Skokaden cleared Mari arrivals and maintain 3,000 feet without restrictions. QNH 1011. Índia, no ponto de espera, torre 118, direção 95, ajuste no 09. 0011, autorizado via Índia, no ponto de espera 1895, voo 1805. Passa na Gillette, voo no 643. No 643, observando o tráfego da companhia taxiando, está autorizado o ingresso na Gillette para 03. Só enganado a companhia Gillette 03, voo no 643. Salvador, novamente, boa noite, 1805, 1805, muito boa noite, está autorizado a alinhar e decolar pistão 0, o vento 1100 graus 079. Autorizado a alinhar e decolar, 1805. Cleared Itapia, the first 062. Oito zero meia, quase 1805, decolar 210, sob controle 119.8. 19.8, 805, então, bota lá. Bruno Salvador, muito boa noite, 1805, decola Puka, na sua escolha. Boa noite, 05, boa noite, contato radar na decolagem, saída Puka, nível 370. Puka 370, 805. 4, na posição Bravo. Alpha 062, Sanitu 2000 feet cleared, ILS 0910, report established. 2000 feet cleared, ILS 0910, Alpha 062. Gol 1805, chame Recife, ano 2685, alterna 12545. Recife agora, 2085, alterna 2545, gol 1805. Boa noite, viagem. 3891, boa noite, para chegada Bonfi, vou na proa de Bonfi, desça para 3 mil pés sem restrições. Ajuste em Salvador no 09. Roger, call tower 118-195, good land. 118-95, thank you, ma'am. Salvador Tower, this is Azul Alliance 4062, establish on the ILS. Azul 4062, can 81011, could you confirm your land gear? Okay, I'll fill up. I will confirm it down the line. Thank you. Down locked, this is Azul Airlines 4062. Azul 4062, clear to land the runway 10, wind 1000 degrees, 07 knots. 100 with 07 knots, very clear for land, thank you. Azul 4062 on the ground at 24, right turn and contact ground 121 this morning. 121 this morning, Azul 4062, thank you, good night. Salvador Ground, Azul 4062, good evening, located at Fox. 4062, contact ground 121, this one line. Sorry, 121, this one line, Azul 4062. Salvador Ground, good evening, Azul 4062, at taxiway Alpha. Azul 4062, good evening, taxiway Alpha, Juliet, to gate 01. Alpha and Juliet 201, Azul 4062, thank you, good night. Fala Salvador, boa noite, eu tenho 3152, sente da informação. Charlie, solicita nível 350, Maceió. São 3152, boa noite, Charlie, confere, temos que ser aprovado nível 330. Espero que deu ação com 350 ou copio 330, então 3152. 330. 3152, autorizado para Maceió, nível 330, via Upers Whisk 58. Decola da pistão no zero, com o primeiro curva à esquerda, saída Puca, Transocaju. Aciona 5412, controle 119 decimal, é isso? Nível 330, Maceió, decola da 9 curva à esquerda, saída Puca, Aracaju. Aciona 5412, frequência do controle 119. Decimal 8, Tran 3152. Tran 3152, cotejamento correto, vai para de pão para puxa. Porta Guerra. No 7 no 4, boa, informação com o 7, Charlie, prossiga. No 4, autorizado para Aracaju, nível 230. Decola da pistão no zero, com o primeiro curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após o direto, Aracaju. Aciona 5416, controle 119, decimal 8. Fecha no 4, correto? Faz como para o carapuxo. Estacionamento no 06. 3152 no 06, ele disse não é para táxi. Vou pegar para táxi, 3152. Oi, pista. Desça para 2.000 pés, ajuste 109. O 3891 está em recebimento entrecortado, entendeu? Para 2.000. Afirmativo, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste em Salvador no momento, na 091, autorizado LS, reporte estabilizado. Afirmativo, reporte estabilizado, TAN 389. Eu sigo dois, prossigo a informação de táxi.